Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja sem roça, não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. No meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. No meu coração é o teu lugar, essa morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. No meu coração teu lugar, você morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Você morada em mim, você morada em mim, você morada em mim. Aí, gente, muito obrigado. Deus abençoe as suas vidas. Estou muito feliz de estar aqui cantando para vocês. Eu estava um período mal, estava sem gravar vídeos cantando aqui, mas eu estou muito feliz. Agora eu voltei e toda semana tem vídeos, como sempre, nossos vídeos semanais. Tamo junto, beijão, paz do Senhor a todos.